sair impune. Não. Eu já fiz disso pra todos os meus amigos. E você não vai ser diferente. Seu incel fudido, amazonense, cabeçudo sem água. Moleque punheteiro, eu fico em casa o dia inteiro. Só no hand grip eu chamo é de desespero. É melhor chamar seus mano pra vir te proteger. Vou atirar linhas que é pra tu não se esquecer. Quem te bate, quem te mata, cheque mate, meto bala. Vou colar na sua casa e pincila a sua cara. E vou deixar ela borrada com gozo na sua cara. Vagabundo pra caralho, não pega numa vassoura. Vou te prender no meu quarto, te cortar com uma tesoura. Te fazer limpar todo o sangue do seu corpo. Enquanto você desmaia, eu vou lá e te como. Depois dessa levada, tu vai ter que se esconder. Vai ser só saraivada de RPG. Então paga pra ver, eu não tô de brincadeira. Te como na segunda e vou parar na sexta-feira. Lunático bizarro, índio primitivo. Aprendeu a usar a internet comigo. Fala pros idiota que você chama de amigo. Que eu já mamei tudo daquele seu grupinho. Incel pra caralho, não consegue uma beat. Porque tá ocupado no hand grip. Tentando ficar sarado pra autoaceitação. Faz assim, aceita que tu é um cuzão. De verdade, meu amigo, escuta que tá com razão. É melhor tu se matar pelo bem dessa nação. Onde já se viu um cara bem ousado batendo punheta e depois gozou no gato. Bizarro pra caralho, vou te colocar no saco. Te me queimar igual uma vela e te tragar igual baseado. Enviar pincel no cu já não tem a mesma graça. Depois que o recordista ter feito isso em casa. 1, 2, 3, 4. Espaço tem de sobra na bunda desse arrombado. Faz o teste se tu fica curioso. É muito espaçoso, cabe mundo todo. Até em cachorro morto, eu faço de bobeira. Por isso que eu fiz isso daqui na brincadeira. É um prazer bater em amazonense. Porque tem pele de carioca e sotaque de cearense. Eu não quero me estender, eu vou até amanhã. Se eu continuar, tu vai virar o meu fã. Pra acabar com a rima na tensão climática. Todo mundo sabe seu tesão por asiática.